Por volta de 20 horas e 30 minutos desta segunda-feira, uma equipe da Polícia Militar do Grupamento Tático estava em patrulhamento pela Avenida Mário Filho quando a equipe policial avistou dois indivíduos em uma motocicleta, atitude considerada suspeita. No momento da abordagem, os mesmos vieram evadir-se, empreendendo fuga em rumos diferentes, porém, a equipe policial logrou êxito em localizar um dos suspeitos. Este, o menor de 16 anos, acabou sendo flagrado com uma pequena quantidade de maconha. Ele tentava embarcar de carona em uma motocicleta de placas paraguaias. Ao revistar o menor, a droga foi localizada, o que caracterizou o flagrante de tráfico. Ele foi então encaminhado para a Delegacia Especial do Adolescente. A apreensão também resultou na localização de dinheiro proveniente da venda da droga. O motociclista informou que apenas daria carona ao amigo. Indagado, o menor disse que tentou fugir da abordagem policial, pois estava comercializando a droga. Encaminhado à Delegacia Especial do Adolescente, ele foi autuado pelo crime de tráfico. A moto, por irregularidades administrativas, acabou no pátio de trânsito do 14º BPM. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.